que é Bradford. O nome meu fez decolando para pistão no 7 com curva esquerda após a decolagem na subida corredor forte, acionando o transponder 0135, controle 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Pessoas a bordo? Gente, no 202 a bordo, no pátio 4, chama a torre 118, decimal 95 para acionamento de táxi, decolagem, altímetro no 0, no 6. Tem um bom voo e bom dia. Localizador. No zero, via Delta e Alfa, vai reportar a Cidade Juliette. Para prosseguir, o pastor 14. Cidade Alfa, reporta a Cidade Juliette. Para prosseguir, o pastor 14. Obrigado, tudo bem. 213, cópia. Prossiga. Azul 4213, Recife, nível 370, está autorizado. Via Peruísque 58. Coluna 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5520, controle 120, decimal 8. Ativo 370, Recife autorizado, decolando no 0, curva esquerda Puca, Caju, 5520, 108, Azul 4213. Pátio 3, chame pronto para o pushback Azul 42, 13. Está no pátio 3 ou já prossegue o pátio principal? Não compreendi, senhor, desculpa. Se encontra no pátio principal? É negativo, tá aqui do lado do Jan. E no pátio 3, chama o piloto pushback, azul 42 e no 3. Bora. Personal, chame táxi, só para uniforme 9 do hotel passar. Vai ingressar à esquerda via Taxiway Juliette, contornar o canteiro central, depois ingressar à próxima direita na Taxiway Índia e Alfa até o ponto espera da pistão no zero, quando lá vai chamar a torre 118, decimal 95, altímetro no zero, no meia. Até um bom voo e bom dia. Nove dois dois, passou 070 para o 050. Bono 922, desça para 3000 pés, ajuste 9096. Ajuste 9096. Deu bom dia, passou no 4, para o 10. Passou no 4, bom dia, linha e decola, pistão no 0, vento no 4, 0 grau, 099. 530, red, copy. Ready to copy, time 5430. Tango Sanguinea 5430, clear to Sierra Papa India Mike, Lima, park level 400, via Upper Zulu 17, until Fox Romeo Mike. After that, we intercept Upper Whiskey 10, until India Lima Tango Alpha Sierra, Utah, India Lima Tango Alpha Sierra. After that, we intercept Upper Mike 668, until Nasivi, November Alpha X-Ray India Victor. After Upper Whiskey 10, until Charlie India Alpha. After, according as far flight or your flight plan route, departure runway 10 after departure, turn right, aboard departure, Alpha Romeo Bravo Oscar Romeo departure, then fly direct Alpha position, Echo Lima Echo Fox Alpha, Alpha position. Call code 5517 and control departure 120.8. Repouso no zero, vento 150 graus, 07 nós. Pastor 14, decolou 51. Curva esquerda, corredor forte, chame o controle 1208. Esquerda, corredor forte, controle 208, pastor 14, bom dia. Pastor no 4, tá autorizado o Vaceira de Santana, para o 065, ajuste no 096. Pastor no 4, autorizado direto o Feira de Santana, tá no 065, no 096, estado. Pastor no 4, assim que possível, informe estimado para o povo. Pastor no povo, resumo 1115. 1115, copiar. Se é possível, manter dois no pé para não entrar em contato com o instrumento. Sonei 6225, solo 54, direito 1219. Direito 1219, 1219. 1922, completa a final, torre 18, Gol 922, torre 198, decimal 95. Passou na quarta irá manter 2 mil pés até feira? Até livrar a camada, passou na quarta. Ciente, passou na quarta. Foi Salvador, gol no 922, uma milha de marcamento interno, tem baixo travado, isso não zero. Gol no 922, livre pouso, pista 10, vento no 30 graus, 08 mais. Livre pouso no 0, gol 922. Guarulhos, nível 320, Vieira Pezulu 10, até Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepto o Pezulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5537, controle 120, decimal 8. Portão 10, chamei pronto, pushback, tá 3179. Número até o papá, a linha e decola no 7, vento no 40 graus, 08 nós. Direito 1219. Direito 922, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, o pé já está sendo tratado. Já manter 2000 pés até feira. Autorizado. Trato, fácil. Gol 1605, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste a 096. Bonf, 4 mil, gol 1605. Ground Giant, 5430 heavy, like clearance for push and engine start. Gol Hotel Papá, decolou 00, curva esquerda, corredor forte, reporte Librando 8-10-28. Curva esquerda, reportará Livrando 28, Hotel Papá. Sala 042, zona 3, posicionamento. Zephyr Jive 5430. Negative. Ground to be copy, Azul 4213. 4213, approve it, push and start, come right to text. Okay, go to push and start, Azul 4213. Papá, chame o controle 1208. Controle 1208, bom dia. Come right to text. A 25 milhas afastado de Salvador, frequência livre para a coordenação. Controle Salvador, muito bom dia. Papo Uniforme, Novembro, até o Papá. Vendo até o Papá, mantendo em condições visuais no corredor forte. Reporte 2.000 milhas fora. Reportará quantas milhas fora, por favor? Zero. O 5430. Bom, vendo até o Papá, reporte 2.000 milhas afastado de Salvador. Reportará 2 milhas afastado do aeródromo, pausando até o Papá. Portão 62. Goes the Indian. 4213, approval text via April number 3, after April 1, Indian Alpha Negative, holding point, we're 10.118, decimal 95, altimeter sailing 1016. Have a good flight and good day. É 312, bom dia, chegada Mari, desça para o 060. Lima Kilo X-Tay, mantendo o número 506 no corredor, reporte Paripe. Confirme em pessoas a bordo. Lima Kilo X-Tay, então subou para 2000, autorizado o procedimento, mantenha a velocidade até próximo de Duna, modificada ao 07. Para 2000 pés. É, confirmado, aí eu vou. Lima, aquela que fez, confirma a velocidade de casa. Ao atingir 2000 pés, 1609, ok? Gente, Lima, aquela que fez, mantenha o 160 até o próximo marcador de campo. Afirmativo, nós podemos manter até após o marcador, sem problema. Web 9735 na remota transmissão pushback. Olha. Alvaro Clarence Delivery, good. Bom dia, American 980 on stand 11. Stand 11, request clearance with three flights. And is zero, clear to receive. Sierra Bravo Romeo Fox, port level 4, run 0. Via Upper Whiskey 58, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Wifi Alpha Romeo Uniform transition, Caju transition, scope code 5516 and control departure frequency 120.8. 09, chame o controle 1208. 1208, 4203. Zero, clear to his CP flight level 410, upper whiskey 68, upper whiskey 58, runway 10, left turn after departure, Pucha, Papa Uniform Charlie Alpha, departure. Yeah, transition Alpha Romeo Uniform, American 980. Quebec's all right, call me ready for push inspection, send 11, American 980. Vai manter a... Tu vai curvar à esquerda na Pro 015, limite ao localizador. Charlie, American 982. Para o táxi, estamos 3179, com 2330408, alterna com. Parte principal, Índia e Alfa, com temperatura em 118.95, altímetro no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia, tá 3179. Pátio Índia e Alfa, 118.95, 0 no 6, bom dia, tá 3179. No Loss, o Lima Quebec 6. Lima Quebec 6, contate a aproximação, chame torre 18.95. Trata que 6. Voo no 605. Posso ver uma ação, está com uma exposição de 11 horas, a 11 milhas, é um Papa Alfa 34. Seguirá como número 2 na próxima. Frente com o 9605. 5 milhas, 10. X-ray. Falou, chamador 9811, no passo 3 para pushback e acionamento. 312, está para 4 mil pés, o ajuste 1096. Escuta. Prossiga, senhor. Tem condições de iniciar? Vamos ter um Boeing 747 já finalizando o pushback no patch 3. Fica atento ao mesmo, se tiver em coordenação, tá livre iniciar e chame táxi. Passaredo 9811. Tá sempre iniciando com cautela 9811, passaredo. Trip 5217, está a 86 milhas nordeste de Salvador. Voe bom, espera a chegada Ponce e a Ponce ideal para descer. Voa bom, está presente Trip 5217 para a chegada bom. Vai reportar descida 5217. Oceano é 6312 na presente, voidla. Zero approved taxi via apron 1, after taxi India and Alpha, follow the airbus 320 of the company. After taxi on the Audi point, call 118.95 the tower and continue. Altimeter side 1016, have a good flight, good day. Frequência livre, hotel Papá. Está livre, chame táxi. Estando localizador, gol no 605. No 605, complete aproximação final, torre 1 noite, decimal 95. 95, aliás.